Salvador. Bom dia, tem 3182, Livrão da Fala. Tô 3198, Alfa, Juliette, Portão 7. Alfa, Juliette, Portão 7, tem 3198. Confirmando, até que isso é Alfa. Siga o Follow Me e após prossiga o Portão 7. Alfa, seguindo o Follow Me, Portão 7. Bom dia, o San 3191, informação Kilo, autorização Galeão, pronto para copa. San 3191, autorizado Galeão, 340, Perizolo 44. Primeira curva à direita, Sanvo 1, Leda, Doc, Lu. Transponder 5555, controle 119, decimal 80. Zero autorizado, conforme para... Prisioneiro Galeão, decola de 1-0 com curva direita, perfil da Sanvo 1, Sanvo Leda Doclo, 5555 transponder, 119-80 ao controle, 131-91, nós estamos no meia dúzia. Estou 391 com o atendimento correto, já pronto. Não, Oscar, faz cópia. Sou Romeu Oscar, Cairu, Morro São Paulo, Uno Mil Pés, pistão no 7, curva direita no corredor Axé, transponder 0153. Correto, TOB. 3 a bordo, torre 118, meia dúzia, acionamento. Solo é o gol na 094, na 2 para o puxo, acionamento. 094, portão 2, autorizado, chame cá. Tive puxo, fez acionamento, semana para o site, com 094. M6200, aciona identificação, autorizando a chegada do MED 1 no Buena Pro de Duna, descendo para o nível de voo 050, cancelada as restrições de velocidade. M6200, cancelada as restrições de altitude e velocidade. Dodge para o táxi. Serra Golfos, autorizado a decolar, pistão no 7, vento 090 graus com 9 knots. Direita, sexo Índia, ponto de espera da pista no 0, torre 1-8-6-12, Kenegawa no 0, no 3. Kenegawa, primeira à direita, forma Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8, ponto de espera da 0, 4. 1-8-6-12. 1-8-6-12, confirmando, gol no 0, 4. Tudo 2790, tá pronto o táxi, tem 3 horas de autonomia, tem o 371 no Salvador. 2710, para o táxi em frente, parte principal, tá em frente. Espera da pista no 0, torre 1-1-8-9-5, que nem tá no 0-1-3. Passando o Índia, lá um ponto de espera, chama a torre 18 mesmo, 2790. Fosca, decolado ao 1-1, no curva esquerda, autorizado o cruzamento do campo, reporte livrando. Curva na esquerda para cruzamento do campo, reporte livrando o eixo, Serra Golfiosca. Oi, muito bom dia, Gono 094, Ponte Espera, Zona 0, pronto. Diego no 094, ali mantenho no 0, mantém posição alinhada, informa a aeronave decolado outra pista, cruzando o campo. Linha 0-0, 0-0-4. Prossiga. Altímetro no 0, no 2, livre taxi, chama para ingresso. Cruzamento eixo 1028, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, pro de buraquinho, chama controle 120 decimal 119 decimal 8, bom voo. Oscar, livre ingresso, abaixado e pronto no 7. Buraquinho, controle em 119 decimal 8, Serra Golfiosca. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Golfiosca, decolada, pistão no 7, na proa do corredor forte, mantendo 1.000 pés. Papa Romeu, Serra Golfiosca, autorizado corredor forte, confirme tensões. Afastado até 20 milhas. Gente, o Serra Golfiosca reporte quando para regresso. Reportarei para regresso, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, ia manter 1.000 pés? Afirmo. Ia manter todo o percurso a 1.000 pés, confirme. Afirmo, talvez tenha uma variação entre 1.000 e 2.000 pés. Gente, quando for para subida, informe o controle de Serra Golfiosca. Informarei, o Serra Golfiosca. Todo o Salvador, aqui 2790, está no ponto de seleção. O 2710, ele mantém no 0. Alinha 3. Esse é a Golf Oscar. Prossiga. Tem condições de voar na proa 060 em condições de voar inicialmente? Afirmo. 094, decolado, Luma Simpson, controle 19 decimal 8, bom voo. 19-8, bom dia. Controle gol 1-0-4. Luma 094, contato na decolagem, suba via Momo para nível de voo 370. Via Momo para 370, gol 1-0-4. Oscar, autorizado a decolar, Piston 7, vento 1-0-0 graus com 1-1 lá. Tudo em 7-1-0, informa a aeronave a 2 milhas do campo no setor norte, mantendo 1.000 pés. Cumprir a restrição, manter pro até 2.000, autorizado a decolar, Piston 0, vento 1-0-0 graus com 1-1 lá. 7-0-9-2-7-0, livre decolagem. Localizador. Passarão no curso do localizador, descendo 2.000 pés, o Oceano 6200 autorizado para atendimento e ele é FX3. Controle gol 094. Controle gol 094. Prossiga no 094. É possível aprovar Cogbo? Autorizado para o de Cogbo, gol no 094. Obrigado. Papa Tango Kilo, Romeu Oscar, mantenha-se em condições visuais no meu pés no corredor Axé, reportando no farol da barra. Senhor de Salvador, 2710, boa. 2710, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para nível de voo 970. Conde 970, 2710. 2710, fica atento ao tráfego, posição 10 horas, 3 milhas, mantendo no meu pé no corredor forte, um Charlie 150. Deixa o teatro da azul. Romeu Serra Golf Oscar, fica atento ao tráfego entre decolagem da pista 10, Alfa Tango 72, na sua direita. Entende o tráfego, Serra Golf Oscar. Golf Oscar, confirme o tempo total de voo. 1 hora da presente. Presente. Patango Kilo, Romeu Oscar, chefe, seu transponder não recebeu mesmo, aciona o código 01953. Kilo, Romeu Oscar, ininteligível, 1 por 1. Chefe, recebe seu transponder agora, o Kilo, Romeu Oscar, porém negativo, modo Charlie. Agora recebo 1 no meu pés no modo Charlie. Tio Romeu Oscar, quando possível, ser chamado para pouso. Ah, aos 35. 1-4-3-5. Cliente copiado no 435. Salvador 2710. Azul 2790. Prossiga, Azul 2790. Fazendo desvio à direita, ok? Atualmente, Marinética 330. Frente Azul 2790, livre desvios. Confirme por quantas milhas era essa atual desvio? Aproximadamente 5 milhas. Frente, reporte quando na proa de Conde o Azul 2790. Pois tá lá. Autorizado, chame táxi. Maritaxi, está querendo um avião. 1285, até 1945, 0094. Esconde Azul 2790. Cliente. Xerém 6200, completinado o procedimento LSX-Way, chame a na frequência 198-6. 286, Xerém 6200. Oi, Oxalan 6200, estabilizado, ILSX2. Oxalan 6200, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 graus, cono 29, altímetro no 0, no 2. Livre pouso no 0, Oxalan 6200. Tango, Kilo Romeo Oscar, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, tenha frequência livre e bom voo. Zero, solo 24, livre à direita, chama que solo 121, décima 1. 211, chama 6200. Bom dia, Taxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa Romeo Juliette, Oscar 6207. Salvador, bom dia. É o voo 9250, descendo na Pomerde 1, passando 260, 1150. Tem uma informação aqui. Bom dia, voo 9250, essa é a minha identificação, autorizada a chegar na Pomerde 1, no voo e na prédio ITAP, desça para o nível de voo 050, ajuste no 012. Voo ITAP, descendo 050, ajuste no 012, essa é a minha identificação, voo 9250. Voo 9257, cancelado as restrições de altitude e velocidade. Foi para o voo 9250? Firma. Gente. Voo 9302, pronto para cópia. Pronto, passado, 9302. Voo 9302, Ilhéus, aprovado, nível 220, via Whisky 33. É coral, após coral, prossegue direto conforme a rota do plano. Decolada 1-0, curva direita, saída coral, 1-bravo, controle 1-9, decimal 8, e aciona transponder 0245. Ok, autorizado, nível 220 para Ilhéu, Whisky 33, até coral, foi direto conforme a rota. Curva direita, decola da pista no zero, coral no bravo é saída, 1998, controle 0245 transponder, azul 9302. Qual transponder? 0245. Correto, azul 9302, portão 1 no chame pronto, pushback, sonamento. Gente, o 02. Ana 6200, Juliette, portão 03. Portão, vai para o 03 via Juliette, o chame 6200. O senhor está confirmando o local de sobrevoo? Está no corredor forte, mantendo o nome do país. Gente, reporte caso necessite livrar a área. Gente, reporte a livre, é local. Posicionamento, fase 302, azul, 01. 94082, aciona identificação via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 050, ajuste na 012. Sim, para o controle. É o azul 2710, solicita o apoio da Alfa Romeo 363. Traz autorização de Aracaju, o azul 2710. Aguarde, amém. Sou 9250, desça para 2000 pés, o ajuste no 012, autorizado final do procedimento LFX-Way, reporte com estabilidade. Descendo a 2000, ajuste ao 9012, a portaria estabilizada na X-Ray, gol 9250. Chame táxi. Livre push, o 9302. 2191, mantém o ponto de ferro. Autorizado etapa. 3191 ali, mantém o chão zero. Transponder 198, controle. Vai, 3895, portão 7, chame pronto, puxa back funcionamento. Vai chamar. Plano Gol 1556, autorização, informação aquilo, autorização para Galeão. Sete Gol 1556, boa tarde, Galeão, aprovado 360, via Pesulo 44, até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após prossegue na Upper November 857 até Mulsu. E após, conforme rota do plano, decolada 10, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leda e após direto Doclo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme, Doclo. E aguardo confirmação do transponder, controle 119, decimal 8. Ok, foi autorizado Galeão, 360, Pesulo 44, Porto Seguro, P9857, Mouco. Colada 10, curva direita, no perfil da São Lu 1. Leda, Dóxido, 198 é o controle, aguardo o FAO respondendo no 55. Chama pronto para o pushback, Gol no 556. Vamos lá. Sobre Salvador, Altan 3191, coisa 1500, Sambona. Altan 3191, contato radar na decolagem, do para nível de voo 340, sai da Sambona após 2000 pés do Aleda. Após 2000, do Aleda, tá. O 9302 com 62 a bordo, 1 hora e 40 de autonomia, altero na sonda. Atos 9302 à direita, via Índia Alfa, até o ponto de espera do 10, torre no 8, decimal meia dúzia, altímetro no 0, no 2, é um bom voo. Direita Índia, ponto de espera do 10, torre no 8, decimal meia e o altímetro no 0, no 2, até a volta, 9302. Bono 55.000, transponde ao 5001, 5.001, não chame pronto para o pushback. 5.001, chamar para o pushback. 5.001. Para a posição Conde, serviço radar encerrado, submantém nível de voo 170, chame controle Aracaju, na frequência 120, decimal 3. O 9250, completinado o procedimento LFX-Race, minha torre na sequência 198, decimal 6. Torre 1986, gol 9250. Ajuste 4082, autorizado final do procedimento LFX-Race, o ajuste permanece no 012, deixa para 2000 pés, reporte com estabilidade. Autorizado final de LFX-Race, deixa para 2000 pés, reporte com estabilidade. O 9162, desça para o nível de voo 050. 050, o 9162. Estou em Salvador, gol 9250, passando o externo. Gol 9250, tráfego. Ainda não está, deixa a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0 no 2. Aguardando a autorização, no 0 no 2, com 9250. Gol 9250, avistado pouso autorizado 90, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso na 10, gol 9250. Pode chamar o controle, 9302? Afirmo, 9302, local 39, chama o controle 098, meu voo. 098, 9302. Salvador é o azul 9302, boa, passando 1900 na Coral. Azul 9302, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180 saída Coral no Bravo, autorizado direto Coral. Direto Coral, sobe 180, o azul 9302. Bono 1162, pista para 4000 pés, o ajuste no 012. 4000, 1012, gol 1162. Gol 9250, Solos 41, livre à direita, Foxtrot, chame 211, Solo Salvador, boa tarde. Livrando à direita na Fox, chamando o Solo em 211, gol 9250, boa tarde. 209 para o gol 1162. Solo Salvador, boa tarde, é o gol 9250 na Fox. Boa, chegou 9250, táxi Alfa, repórter antes da Juliette. E Alfa, repórter antes da Juliette, gol 9250. Foi LS X-Ray, chame a torre na frequência 118 do Palmeia. 2866, volte a sua passada 7. 118 do Palmeia. 1186. Salvador, bom dia, Azul 4082, LS X-Ray 10 milhas na final. Reporte quanto estabilizado. 2 mil pés e portará estabilizado X-Ray, gol 1162. 4082. 3191, chama o centro Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2235, até mais. Puxa de acionamento, gol no 556. Tá no 04. Doutor Prenis, já aconteceu. Agilidade do táxi, se não der possível, eu pode ver Juliette, portão 02. Juliette é o 02, gol 9250. Lembra aqui do Sol, gol 556, assim que o Boeing 737 da companhia parquear à sua direita no portão 02, coordenação está livre, chama o táxi. Só para confirmação, ele vai livrar via a última taxa aqui, ó, para a ingressão no 02. 4-5. Gente, agora sim, recebeu 0141 no Cerro Santo. Palácio 4082. Azul 4082. Avistado, pistão 0, pano autorizado, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 1. Repouso, azul 4, 0, 2. Solo, Salvador, uma... Bom dia, 237, 45. Informação, Lima, cópia com Goiânia 3, venta. 3745, para São Paulo Congonhas, copiou 36200. Yeah. 3745, aprovado Congonhas, nível 360, decolo da 10, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, novembro, Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leda e após Motiva. Onde após prossegue na Pesulu 10, Pubave, Papai Uniforme Bravo Alfa, Vitor Pubave, após a Pesulu 16, até Posmo. Papa Oscar, Serra Mike Uniforme, Posmo, após direto Confis, Charles Fox, após direto Chomod, Tex-Ray, Oscar Mike, Oscar Delta, Chomode e após que forme rota do plano. Nacional Transponder 5002, controle Salvador 119, decimal 8. Aprovado Congonhas, 360, pistão no zero, saída da ação, fundo, curva direita, voa dentro e mostre, você recebe o Zulu no zero, vamos base, o Zulu 16, Cosmo, com 5, Chomode, Zulu 30 em 20. Aciona 5002, controle Salvador em 1198, 3745. Correto, então 3745, portão 9, chame pronto, puxa back, acionamento. Final do procedimento da Sexway, chame a torre na sequência 198, decimal 6. 86 torre, completando ele. 1962, obrigado, até mais. Confuso. Obrigado. Salvador, voo 790. Sou o Gabe John Lee, que é de informação Lima, destino Recife. Tarde, voo 790, Recife aprovado, 370, via preso 17, roda 10, curva esquerda, subida Tuca, Jamo, Caju. Aciona 5004, controle 119, decimal 8. Direita para o processo regional, Nazo 402. Para o rádio no 556, tem 345 Campinas, 135 a bordo. Direita Indy Alfa, quando espera no 0, torre 118, meia dúzia. O altímetro no 0, 12, tem um bom voo, no 556. Direita Indy, 1012, 18, meia, voo 156. Sala Azul 402, voo, toque próximo. 082, táxi livre, Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette, botão 0, nós 402. Como Salvador, gol no 790. Prossiga com protejamento. Protejamento autorizado, nível 370, via Upper Zulu, apotentolado em curva esquerda, saída Puca. Após a Upper Zulu, no 7, saída Puca, transição Jamo, Caju, transporte 5001, no controle Salvador 19, decimal 8, gol no 1790. O transponder 5004, voo no 790, portão 11, chame pronto. 7, transponder 5004, transponder 11, chame na conta pronto, voo no 790. Oi, bom dia, 1, 5, 5, 6, tráfego nacional 37 da companhia, pós passagem do mesmo, autorizado Lima, tem pistola 0, gol 1, 5, 5, 6. Pós o tráfego Lima, tem 1, 0, gol 1, 5, 5, 6. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, mantendo meu pé, ingresso no corredor Interlagos, reporte no CEASA. Papa Uno 162 solo, 50 livre à direita, taxi Foxtrot, chame 211. Foxtrot vai chamar 1211, ligou na direita, gol 1162. Good morning, have information, Lima. Sun 3436, call codification, clear, Bomed 1 arrival, fly ETAP intersection, send for level 050, KNH1012. ETAP, descend for level 050, 101, 3436, you're clear to fly Duna intersection, no speed restrictions. Duna intersection, no speed restrictions, 3436, thank you. O 9302, afastado de Salvador, 55 milhas sudoeste. Serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 80. Chamei controle Ilhéus, frequência 120.1. 556, decolável 52, controle em 198, bom voo. 198, obrigado, Magia. Olhe Salvador, bom dia, gol no 556. Gol no 556, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída Salvo 1, após 2000 pés, voa na prejuízo. Ciente na Salvo 1, subindo ao 360, após 2000, letra, no 556. Ataque do Apache 1 no Índia, estou com espera da 10, torno no 8, decimal meia dúzia, altímetro no 012, bom voo. E Apache Índia, ponto espera 18, meia dúzia, torre com 10, 92 de altímetro, obrigado, bom dia. Direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, Novembro, Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leda e após direto Doclo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme, Doclo. Aciona 5012, controle 119, decimal 8. Chega, autorizou, Galeão 360, apesulou 44, após Serra Golfo Mil, Sanfer, Novembro 8, 57, Pulso. Decola com curva direita, Sanvo 1, Alfa, Leda, Tóquilo, Transponder 5012 e o controle 119, decimal 8, Oxané 6213. Só a saída, só Sanvo 1, sem Alfa, Sanvo 1, após Leda e após Tóquilo. Positivo, Sanvo 1, Leda, Tóquilo, copiado 6213. Correto, Oxané 6213, portão 3, chame pronto, puxa back acionamento. Chama lá, Maria. 790 para Portugal, estacionamento POV, Porto Longe, no 790. Chegou a autorização, voo 790, previsando mais 2 minutos. 72 minutos, voo 790. 7, Thiago Fiat. Está livre, chame táxi. Angolima, Quiri Juliette, sem identificação. Rodando com a equipe do Sol, sem interferir com o tráfego. Se tiver condições, inicie, chame táxi, vou no 790. Gente, Pushback do Gol, após ele ser Pushback, Gol no 790. Gol no 790, ele está no Pushback. Desfio da chegada, acione identificação, via chegada bom médio 1, desce para nível de voo no 00, ajuste no 012. Tango Lima, Kilo Zulu, contato radar passando posição coral, voo e apoio de bomé de 1 para interceptar a chegada, reporte quando pronto para a descida. Nove, meia, dois, autorizado o WhatsApp. Dieta 3895.090, pronto. 3895, autorizado, Alinda, colapso 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Alinda, colo 1-0, tá 3895. Colador, Thiago Fiosca, está aproximadamente 3 milhas da 97. Gente, é algo fiótico avistado, fica atento ao bando de pássaros nas proximidades da cabeceira 97. Pouso autorizado. Vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Ciente dos pássaros, autorizado, pouso 97, terra golfiótica. Ei, eu chamo o centro Recife na frequência 128.35, alterno 125.1. 2835, 251, gol no 556, agora. Turn 3436, descent 2000 feet, clear final ILS, X-ray runway 10, results and establish. Down 3436, soldier, clear ILS, solid warning. Down, get up. Thiago Fiosca no solo aos 1500, autorizado backtrack, chame livrando a pistola 7. Tan 3895 decolado aos 1500, chame controle. Salvador 198, bom voo. 198, Tan 3895. Tan 3895 na 64. Tá 3895, contato radar, subavia saída salvo 1, nível 340. Afirma, quanto possível, Leda, tá 3895. Após 2000, autorizado Leda. Afirma, tá 3895. Para o táxi do TAN 3745 a bordo, 151, 4 horas, galhão. 45 aprovado, táxi de Fátima 1 no Índia, até o ponto de espera da 10, torre 18, decimal 612, altímetro 10, 12, tem um bom voo. Táxi pelo pátio, Índia, ponto de espera torre 612, com 10, 12, 3745, virado na. Autorizado via chegada Bomed 1, DS mantém a nível 100, 100, altímetro 1092. Viário 139, quando 7900, segue o Airbus da TAN, número 2, ponto de espera via Pátio Índia, quando pronto, torre 18, decimal 612, altímetro 1012, tem um bom voo e boa tarde. Gente, chegando na nave, a frente da TAN via Pátio, seguinte, a ponte espera da 10, frequência torre 18, decimal 6, gol 1790. 1110, na proa de Bomed, reporte para descida. Lima Cruzulo, desse mantém altitude de 4 mil pés, altímetro 1012. A 962, desse mantém a nível 050. 050, 962. Pelo meu Oscar, prossiga.